Fala galera, tá começando mais um RPG Mania. Meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. E Thiago, essa semana, o que rolou de legal essa semana? Rolou só o Oscar, né? Só o Oscar de legal? Legal. Teve mais nada? Não, o Oscar não foi legal, o Oscar foi maneiro. Foi ok. Foi ok. Eu não gostei muito do apresentador. Não, quem foi? Foi o Neil Patrick Harris, não foi? Foi, mas ele não fez tantas piadinhas como da última Mas vez. ele é o Barney Stinson. Eu sei, mas ele não fez. Você conhece How I Met Your Mother? Não. Assista How I Met Your Mother, que é muito bom, cara. Mas só teve o Oscar, não aconteceu nada de interessante aí no mundo, se queira comentar. O mundo nerd. Só pra compor um pouco de cenário no início do episódio. Olha, cara, aconteceu coisas. O que houve? Coisas. Ah, legal. Enfim, Oscar então. Não, Cara, aconteceu algumas paradas aí. o que que houve? Tem a notícia no nosso site do óculos. É verdade, a Steam tá lançando um sensacional dispositivo de realidade virtual, que é o Steam VR. O que é o Steam VR? É basicamente o Oculus Rift, só que da HTC. A HTC, Thiago, caso você não saiba, é aquela sensacional fabricante de telefones celulares e tecnologia. Olha, É. Então, promessa então de grandes grande emoções. coisa. E o legal é que ele atualiza 90 frames por segundo. Uau! E ó, Frames não, é hertz, né? não, é frames É mesmo. frames mesmo, né? E eu tava lendo alguns comentários e li também a matéria. É que também eles prometem que não vai dar vertigem ao Ó, uso de isso é importante. eles que estão testando a exaustão para ver se o que pode melhorar nesse aspecto. Eu acho legal que, tipo, testando a exaustão, é jogando pra caramba, né? Acabou. Isso daí que eu queria ser um menino de teste. Ah, tipo, manda pro garoto de teste. É muito bom. E outra coisa também é que ele vai ser extremamente leve. Porque eles E estão. isso é legal, porque o óculos é pesadão. O Então, Oculus Rift. uma das novidades. O pessoal da Steam falou que ia mandar. Eram 3 ou 4 unidades pra gente. Mas deve demorar pra chegar. Enquanto não chega, enfim. Tem uma das polêmicas também da semana, que foi o vestido preto e azul, Cara, ou dourado e. não. A gente já começa aí. Oscar, vestido e dourado. É, o tapete vermelho, né? Gostou, né? Faz todo sentido. Pô, tapete vermelho é dourado e branco? O Azul. vestido, o tapete, tecido. Piração, né? Ó, Muito Darren pra você, Aronofsky. então vamos lá, Thiago, pra você, qual é a cor do vestido? Ah, a cor do vestido? É. Não, azul e preto. Azul e preto? Ponto. E se você não viu branco e dourado? Não, não vi branco e dourado. Mas qual era a grande jogada? A grande jogada é que do jeito que a câmera ficava, do jeito que você olhava, a iluminação, né? Não, parece que a Fazia jogada toda não é uma. essa. Parece que algumas pessoas que estavam enxergando dourado e branco. Ó. Parece que cada pessoa enxerga as O cores de espectro maneira. de uma forma diferente, né? O que é. Que leva aquela coisa, meu azul é igual ao seu azul? Isso daí. Isso é estranho. Outra notícia que abalou o mundo. Imagina você chegar pra uma pessoa, sei lá. Ah, qual é a cor do vestido? Branco e dourado ou preto e azul? Só ver, eu sou daltônica. Vários momentos desconfortáveis que o vestido Olha, já gerou. outra notícia também que gerou um burburinho esses Sim, dias sim, sim. foram sobre o primeiro teaser de Uncharted 4, lembra? Tô sabendo se a cópia do Tomb Raider, né? Que pode ser um possível novo Crash. Hã? Sim, é o seguinte, esse teaser do Uncharted 4 que tem o Nathan Drake deitado no, na praia e ele vai se levantando e entra na floresta, Não. é o mesmo trailer de Crash, lendário jogo da Naughty Dog. Sim, o Naughty Dog E que. fizeram até uma montagem com as fotos de frame a frame de cada do trailer, de um e de outro. E tem uma outra evidência também, que também vem do Uncharted 2, que foi no mesmo período de lançamento do Crash. Ah. Ou seja, pode ser que no, na próxima E3, quem sabe Eu uma. só pergunto uma coisa pra você, Thiago. Vai sair pra PC esse Crash? Provavelmente não, né? Porque Então, Crash não. qual é a utilidade dessa notícia? Não, total, né? Porque Crash é um clássico. É um clássico, mas poderia estar ganhando muito mais se estivesse saindo para o Sensacional PC. Não, Sensacional PC é você que tá falando, né? Lógico, lógico. Me diga pelo menos um jogo. Sim. Pra PC. Um jogo pra PC. Legal. Legal? Você já jogou Amnesia? Não. Ah, porque é exclusivo para o PC. É, uma coisa também que eu queria saber, uma notícia também de semana passada que foi muito boa. Não. É um tal GTA que foi adiado mais uma vez. Mas sabe por que foi adiado mais uma não vez? Não chore, não chore, Rua. É porque... Eu tô ouvindo... Eu tô música, vendo... Música triste no fundo, por favor. Eu tô vendo ao fundo, galera. Lágrimas ao canto do, dos olhos de... Eu não tô chorando, gente. Ah, não? Mas eu falo o seguinte... São lágrimas masculinas, né? Eu quero... Música triste já tá tocando, produção, por favor. Foi atrasado mais uma vez, eles deram uma justificativa lá, que eu não sei qual foi a justificativa. Eu não li a notícia. Só sei que ficou triste, porque... Mas eu... Lógico, lógico, a gente fica um pouco triste, mas a gente sabe que nós, que jogamos no PC, somos seres pacientes... Que só aceitam. Oh, muito paciente, né? Porque há quanto tempo lançou mesmo GTA produção? Então, cara... Você faz viu? Um pouco, né? Não, faz um pouco de tempo, mas a gente quer uma coisa perfeita. A gente não quer faltando grama, como tá no console. A gente não quer o diálogo mal dublado. Você já viu que não está faltando grama no console, você sabe, né? Quando eu vou jogar uma coisa no computador, eu quero perfeição. E é isso que eu quero que aconteça, entendeu? Aí mesmo que demore mais uns 2-3 anos, né? Vamos fazer uma promessa. Vamos fazer uma promessa aqui na RPG Mania. Oh, a primeira promessa da RPG Mania. A gente não vai falar de GTA enquanto eu não jogar GTA, entendeu? Quando não sei, vai ser difícil. Jogar... Porque GTA, cara, vai demorar muito, cara. Não vai demorar. Talvez mais alguns meses só. Talvez. Até 2016 eu já vou ter terminado o GTA. O GTA pra PC, o GTA 5 pra PC, tá virando um novo The Last Guardian pra PS4? Tá virando o Chinese Democracy do Guns N' Roses. Né? Também, mas Chinese Democracy saiu, né? O The Last Guardian tá já era pra PS2, foi pra PS3 e agora tá pra PS4 e não lança. Vai chegar, nunca. Vai chegar. Um dia vai chegar. Daqui uns 10 anos, na então próxima você, geração. Então você sabe como eu me sinto. É, eu sei. Não muito é fácil, triste. não é fácil. Pra quem não sabe, The Last Guard é um jogo exclusivo pra PS... Para, da Sony, né? Você que adora seria... falar que é exclusivo pra PlayStation 4. Não, é bom... É, eu falei exclusivo da Sony, por quê? Eu não falei que é exclusivo pra PS4, pra PS3, porque esse jogo seria lançado para PS3... Como sequência de Shadow of Colossus. Ah, Shadow of Colossus. Lembrei! Sim. Ok. Pelo amor de Deus. Enfim. Ele seria lançado como uma sequência lá em 2010, quando ele foi anunciado na E3. Passou 2011, ele foi adiado. 2012, falaram que não ia ter mais o jogo. Voltou. Boa. Entendeu? Ele agora falam que ele vai ser lançado só para PS4, que não vai lançar para PS3. Enfim, é uma grande dúvida que nós temos, fãs da Sony. Fãs de PS4, okay. E fãs do PS3 e fãs do, de todo do PlayStation. De todo o império da Sony, né? Império? Gostei disso. Império da Sony. Império da Sony. Já que os PCs estão... Se a Sony tem um império, o PC tem uma democracia. Olha! Ó! Olha! Enfim, Thiago. Mais notícias? Não sei. Se tem mais algumas notícias aí, separadas? Estamos verificando. Enquanto isso, é sempre bom lembrar o pessoal para acessar o www.rpgmania.com.br, o site do verão carioca. Não do verão, do outono, de todas do as inverno, do ano. Da primavera, a nossa gloriosa primavera. Sim, sim, agora nós temos não só o podcast, nós temos artigos, temos análises, temos gameplays, temos muitas outras coisas. Temos o Zoe Chanel. Um dia teremos o Zoe Chanel. Zoe de Chanel no Desk Gratuita, temos a mulher do Google. Que é muito boa. Excelente. É, eu sou um grande fã desse negócio de... Ingerir drogas. Drogas naturais, entendeu? Mas não pesadas, leves. Não pesadas, leves. Que deixa a pessoa bem legal, leve. Bem legal, leve. Leve, importante se sentir leve hoje em dia. Pô, imagina, ainda mais nesse calor infernal. Nem fala. Eu disse calor infernal, não, eu disse calor um pouco diferente. Ah, uma notícia importante também que aconteceu foi que o ator principal de 50 Tons de Cinza, ele confirmou presença nos outros dois filmes da sequência. Cara, 50 Tons de Cinza, olha, isso vai dar assunto pra 20 anos pra frente. Eu, quando o podcast estiver na marca dos 20 anos, entendeu? Eu vou estar com, 120 anos, você vai estar com 38. Cara, a gente vai estar falando da polêmica que 50 Tons de Cinza tá gerando. E tá sendo um sucesso de bilheteria, né? Tá sendo um sucesso. Várias garotinhas estão indo assistir 50 Tons de Cinza. E ficando... animados, como a gente já falou no podcast anterior. Isso aí. E tá rolando acidentes, cara. As pessoas estão tentando recriar algumas cenas do filme, né? Sem supervisão de um adulto. Eu não sei se... acho que sem acompanhamento, né? E tá rolando desastrezinhos, entendeu? Como? É, teve uma jovem, eu não sei se é um boato, entendeu? Mas eu li no Reddit, o pessoal tava falando que era verídico, então sinto que seja verídico. Uma jovem, eu acho que tinha 17 anos, baixou ilegalmente o filme, foi tentar algumas coisas do filme com o namorado, acabou com uma hemorragia na perna, porque tinha se cortado. Caraca! É, esse filme talvez tenha sido o maior erro, moral, mas o maior acerto em bilheterias. Ah, tem uma outra notícia também, né? Melissa Benozost. Não sei se é a pronúncia certa. Mas desculpa. É um nome bonito. Desculpa, Melissa. Um beijo pra você. Beijão, Melissa. Ela tirou uma foto com Ellen Slater, a primeira Supergirl. Mentira? Foi. Olha. Isso aconteceu na semana passada. Ela que vai ser a... a menina lá? A Supergirl. Olha! Então, já o primeiro encontro ali, quem já sabe é aquela... um crossover. Passando a tocha, né, no caso? A tocha, gostei do termo. É. Passando a tocha. Passando a tocha. Crianças! eu acredito que não seja nada de conotação estranha. Passando é a tocha. É só uma imagem. O quê? Passando a tocha. Uma imagem. É uma figura de linguagem, né? Ah. Outra notícia interessante... Uhum. É que a Jennifer Lawrence, quem não gosta da Jennifer Lawrence? Eu adoro a Jennifer Lawrence. Eu amo ela, eu ganhei de você. Eu amo amar a Jennifer Lawrence. Com a Zoe de Chanel junto, imagine um encontro. Lindo encontro. Eu só preciso da Zoe de Chanel. Se eu tenho a Zoe de Chanel, eu sou feliz. Ou Luisa Michelletti. Que é muito boa. Grande Luisa Michelletti. A gente tem que mirar no espaço nacional, entendeu? Não adianta a gente que tá começando agora, ganhando poucos milhões, entendeu? Mirar pro mercado internacional. Luisa Michelletti. Eu te mandei um e-mail em 2007. Olha! É. Então, peraí. O que eu vi? Eu mandei um e-mail pra Luisa Michelletti em 2007. No longínquo 2007. Eu não lembro se foi... não lembro o ano. Que porra, sabe, ano pra mim é uma coisa muito complicada. Mas foi quando ela saiu da MTV e foi pro outro canal. Multishow. Multishow. Propaganda gratuita pra vocês. Da Globosat. Eu mandei um e-mail elogiando todo o trabalho dela. Falei que era um grande fã, entendeu? Olha, grande fã mesmo, né? E convidei ela pra tomar um café quando ela estivesse no Rio. A oferta continua, Luiz Michelletti. Um beijo pra ela então, né? Beijo. Aonde? Ó. Na bochecha. Na bochecha? Sim. Não na nádega, né? Não. É sim. Aquele beijo tradicional de cumprimento, né? Não, então não, você melhor, tá errado, né? Não, porque... melhor. Um beijo na mão dela. Com uma bela donzela. Com uma bela donzela. Bela donzela, né? Gostei disso. E aí? Eu sou um grandíssimo. É. Outra notícia legal, a gente tava falando, né? Da Jennifer Lawrence. Um beijo pra ela, que a gente voltou pra Luisa Michelletti. Jennifer Lawrence agora. Jennifer Lawrence, a nossa querida mística. Sim. Mas eu gosto dela mais como Katniss, mas tudo bem. Ela beijou aquele cara lá, então ela pode ir. Ela vai estrear o próximo filme de drama de Steven Spielberg. Pô, olha só, trabalhando com Spielberg. É? Olha! Tem nada a ver, gente, esse aí é o... De Volta para o Futuro, pra quem não identificou o barulho, tá? Mas tudo bem. Enfim, o próximo filme do Steven Spielberg vai ser estrelado pela Jennifer Lawrence. Outra notícia legal também é Penny Dreadful. Tu gosta? Acompanho com o Josh Hartnett. E com a nossa querida... É estupenda. Perfeita. Quase perfeita. Eu esqueci o nome dela, mas ela é perfeita, cara. Eva Green! Nossa querida Eva Green. Maravilhosa Eva Green. No, perdão. Estamos com problemas de memória. Perdão, são muitas substâncias na minha vida. Enfim, Eva Green. Quem vai esquecer o nome da Eva Green? Não, eu não esqueço. Como, cara? Então, saíram alguns posters oficiais da nova temporada. Eu tô muito animado, É uma série muito boa. Eu nunca vi. Mas é legal. Pretendo ver. É um Supernatural muito mais sério, muito mais adulto. Olha. Eva Green, cara. Fica a Eva Green. Poxa, só pelo fato de ter Eva Green, você já devia estar assistindo a série. Tá ok. Ó, eu dei uma pausa, né? Eu não sabia o que eu ia falar. O Hugh Jackman, ele disse em uma entrevista que está aberto à ideia de aparecer no filme do Deadpool. Olha só. Uma grande notícia também, né, entendeu? Mas não pode ser aquela aparição que nem no X-Men Origins. Tomara que não, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, o principal erro do pessoal que tá fazendo Deadpool... Fora eu te cortar aqui, né? Sim. É que ele deu uma entrevista dizendo que quer morrer fazendo... O Wolverine, né? Ele disse que seria o último filme dele e tal. Depois que ele viu o filme, o do Birdman, ele disse que quer fazer o Wolverine até morrer. Olha aí. O Birdman causou muitas discussões, vamos falar daqui a pouco no nosso programa especial sobre o Oscar. Sim, sim. Então, uma das polêmicas foi... Uma das grandes coisas que aconteceu... Foi isso aí. Cara, Jackman. Aí que tá. Ele quer fazer o Wolverine até morrer. Ele vai fazer o quê? X-Men 10. Wolverine vai pro asilo, entendeu? Não, mas ele envelhece. Ele sabe que ele envelhece, não, né? Ele sabe, né? Ele tá ficando mais velho, mas... Todo mundo gosta dele como Wolverine. Ele é o Wolverine. Oh, sim, tá sim, muito... sim. Eu não sou muito fã do universo X-Men. Eu até tendo, mas se você for falar em Wolverine, eu vou falar sempre Deadpool. Porque, né? E o grande erro do pessoal que tá trabalhando no Deadpool agora é tá usando o Ryan Reynolds, cara. Porque... Eu adoro o Ryan Reynolds, ele é um excelente ator, mas ele não consegue fazer filmes de super-herói. Acabou. Lanterna Verde foi uma grande fétida pilha de fezes, entendeu? Repita, por favor. Uma grande fétida pilha de fezes. E certamente Deadpool vai ser uma pilha maior ainda. Sabe por quê? Porque ele vai estar mexendo com Deadpool. Eu adoro Deadpool, cara. Não estraga. Por favor, não estraga Deadpool pra mim. Tá quase chorando ele. Esse é o meu pedido, O que, que você acha? Você acha que vai dar certo o Ryan Reynolds de Deadpool? Esse daí é uma grande incógnita. É uma grande incógnita. Porque você falou tudo ainda há pouco, né? O Lanterna Verde foi uma merda. Foi. Então, é difícil, né? É meio... É difícil confiar nele de novo. É a mesma coisa do Ben Affleck. A gente gosta do Ben Affleck. Eu amo. Entendeu? Principalmente o Argo, eu vi há poucos dias atrás, de novo, o Argo. Ben Affleck é talvez o ser humano mais evoluído da NASA. Só que ele tem um grande erro fazendo um super-herói, que foi o Demolidor. Ah, então, assim, é um agora ele vai fazer o Batman? Caraca! Não, ele vai... Vai mexer logo com quem? O Ben Affleck. Com Batman? Se ele quisesse, ele podia fazer tal Tubarão do filme Tubarão, que ele ia ser um bom Tubarão. Mas, apesar que... Escreva o que eu tô dizendo. Se o Ben Affleck for bem como o Batman, ele vai ganhar um Oscar de melhor ator fazendo o Batman. Tranquilamente. Entendeu? Tudo depende dele, está nas mãos dele. Entendeu? Ele pode ser o primeiro ator a ganhar um Oscar... Vivendo um super-herói. Com um super-herói. Falando em ganhar Oscar com um filme de super-herói, você sabia que nenhum filme de ficção científica até hoje ganhou um Oscar de melhor filme? Olha! É difícil, né? Por que esse preconceito? Tem filmes bons de ficção científica. É, 2001, A Odisseia no Espaço é considerado, por muitos, o melhor filme de todos os tempos. Tá aí, é pra ganhar, né? E nunca ganhou. Enfim, cara, vamos falar dos Oscars. Sim, mas tem uma outra notícia pra arrematar. Diga lá. É sobre o Esquadrão Suicida. O Jared Leto confirmou que o Coringa não vai aparecer com o cabelo grande no Esquadrão Suicida. O que é uma notícia triste, porque ele tá com cabelo lindo, não acho? É, ele tá com um cabelão de John Frusciante, né? De quem? De John Frusciante, né? Quem é esse cara? É um ser, é, tal, é, esse é, de fato, o ser humano mais evoluído de todos os tempos. John Frusciante, canta! Que sensacional, cara. Não, mas ele canta? Ele canta, ele toca guitarra, baixo, bateria, xilofone, gaita, ukelele, cavaquinho e... Pô, é o John Frusciante. Pegou a Mila Djokovic. Não, isso é uma grande... É um grande feito, tá? Mas eu não acho que ele canta bem. Tá excelentemente bem. Que é o Frusciante, canta de novo! Não, não, chega! Cantar de novo. Oh, deixa eu dar a minha... Diga. A minha opinião. Fale sobre... Eu gosto mais do John Bon Jovi cantando. Ah, John Bon Jovi. Imagine um dueto. John Bon Jovi, John Frusciante na guitarra. E o John Bon Jovi cantando Arrows. Não, olha, sabe qual dueto seria muito legal? Beleza, John Frusciante e John Bon Jovi. Mas só que eu trocaria alguns papéis. John Frusciante estaria no palco com a guitarra e no microfone. E o Bon Jovi na plateia, apreciando... O Frusciante. Não, cara, John Bon Jovi é muito bom. Você gosta. Não gosto, não. No fundo do seu coração, eu odeio. Você gosta daquela música. Eu odeio. You Give Love a Bad Name. Eu não gosto. É um assunto recorrente, sempre volta ao nosso podcast. Nós volta. Estamos ouvindo agora essa grande música. A musiquinha. É uma musiquinha. Muito bom, cara. E aí? Você gosta, no fundo do coração. Ele agora está balançando as cadeiras ouvindo... You Give Love a Bad Name. Não, eu não gosto de Bon Jovi, gente. Ele ama de Bon Jovi, é porque ele não gosta, ele ama de paixão. Não, eu beiro o desprezo pelo Bon Jovi. Olha, não cuspa no pato que você ouve, ou melhor, no fone e que você ouve. É isso aí. Enfim, a notícia, essa foi a última notícia? Ah, eu acredito que sim, a gente está chegando na marca dos 23 minutos no nosso podcast. E qual o problema? A gente tem que correr porque, ó, o podcast, o Internet Library só aceita arquivos de 1h30 de duração. Ah, é? E como eu acho que vai ser assunto polêmico, vou... Não, peraí, só pra arrematar aqui uma última notícia. Ok, bomba. Ok, ok. Não bomba, só pra falar. Bombinha. Enfim. Ethan Hawke e o Denzel Washington, eles vão fazer um filme juntos novamente. Olha que legal. Pra quem não lembra, eles fizeram junto nada menos que o Dia de Treinamento. Né? Sim, sim. Quem Excelente. Não viu ainda, abaixa o podcast e começa a baixar no Filmes Hunter. Não. Ou você pode ir no seu Netflix, que você vai pagar sobre o filme legalmente. Isso. E vai poder assistir. Também ou baixar. Esse grande filme. Faça o que você quiser. Eles vão estar junto no remake de Os Sete Samurais. Ah, adoro Os Sete Samurais. Eu nunca vi, mas... Não? Tem também um remake faroeste, meio faroeste, que é Sete Homens e um Destino. Olha, isso não é um remake, isso daí é mexer numa obra-prima feita, né? É praticamente fazer um remake do Poderoso Chefão. Quem em sã consciência vai aprovar isso? Nunca, Eu queria ver um remake do Poderoso não, Chefão. Não, eu não queria não. Nos tempos modernos, não, ia ser legal. Nem tempos modernos. O Poderoso Chefão nunca pode ser mexido. A máfia italiana vai piribi, piribi, piribope. Não, mas não, ele... Manfredo. Não, põe um Caraca. Outro nome. Põe outros personagens, o outra padrinho, coisa. Vamos jogar o padrinho. O padrinho, entendeu? É, foi que nem o Martin Scorsese fez. Ele fez os bons companheiros. Os Goodfellas, né? Uhum. Entendeu? Não se mexa com o Poderoso Chefão. Pelo amor de Deus, Hollywood. Não se mexa com o Poderoso Chefão. Eu vou ficar nervoso aqui. Não se mexa. Eu falo Deadpool, você fala do Poderoso Chefão. Isso daí. Poderoso Chefão que tem uma ligação ótima com o Oscar. Ele é o primeiro filme... que teve uma sequência com o número 2. Nenhum filme até então tinha um nome com o 2 do lado. É ninguém. Verdade? O Poderoso Chefão foi o primeiro a usar o 2. Então, foi o primeiro a usar Poderoso Chefão Parte 2. Foi o primeiro. Os outros filmes eles faziam um outro nome. Por exemplo, a trilogia dos dólares. Foi um punhado de dólares, depois foi por uns dólares a mais. Não foi mas ainda seguia aquela temática, seguia, né? Tá certo, isso. Tá certo. Então, falando em Poderoso Chefão, Thiago, você sabia quem eu trabalha... Eu tenho mais uma curiosidade também. Diga sobre lá, também sobre Poderoso Chefão? Isso, Poderoso Chefão 2. Ok. Que é uma obra-prima, junto com um. Sem dúvidas. Entendeu? foi o primeiro filme, como eu falei, que foi a primeira sequência a ganhar Oscars, porque o Oscar tem uma política, né, que ele, um filme perde muita força sendo uma sequência. Então é muito difícil um filme com sequência ter muitos Oscars. Seguir as expectativas do Isso. primeiro, né? E foi mais impressionante ainda um outro filme chamado um tal de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Não gosto. que foi a sequência da sequência que ganhou 11 Oscars. Então, Só 11 Oscars. só 11. Falando em Poderoso Chefão, você sabia que aquela mulher que trabalha no Poderoso Chefão é a Talia Shire? Talia Shire? Que é a Adrian do Rock? Adrian! Adrian! Ela é parente do Francis Ford Coppola. E Olha! ela é tia de um carinha chamado Nicolas Cage. Que, na minha opinião, devia ganhar Oscar toda semana. Ele ganhou um Oscar, né? Com Mas só um, esse que é o o problema dele, né? Despedida de Las Vegas, um filme de 95, surtado, Lógico. como o Nicolas Cage é na Como vida um real. bom Cage. Então, quem não assistiu ainda, assista. A gente vai falar muito sobre os filmes lendários do Oscar também. Certamente, vamos falar, vamos falar. Cara, falando em filmes lendários do Oscar, eu procuro assistir o Oscar sempre que eu posso. Que não é sempre, entendeu? Mas eu assisti os últimos 25 Oscars, então eu posso. Olha! É estranho porque eu tenho 23 anos e assisti 25 Oscars, então. A gente faz o que a gente pode, viajando no tempo. E eu queria ver umas categorias diferentes no Oscar para fazer a premiação um pouquinho melhor. Cara, eu queria ver o melhor momento dublê. Como seria o melhor O momento momento dublê? dublê é o seguinte: é aquela cena de ação muito épica. Tipo, sei lá, você pega um filme como Gladiador, que ganhou Oscars. Você pega Star Wars, você pega Senhor dos Anéis, que ganhou muitos Oscars. Muitos Oscars. Avatar Eles também ganhou. usaram dublês, correto? Por que que os dublês não podem ganhar um Oscar? A melhor cena utilizando dublês. Seria muito bom. Lógico. Mas é difícil, né? É como se é como o dilema que vive o Andy Serkis, por exemplo. Ele que fez o Gollum muito bem. Ele fez o nosso querido Macaco César. Um beijo pro Macaco César. Beijão, Macaco Ele tá César. fazendo aquela sua rebelião. Tá fazendo o tal do Planeta dos Macacos. Ele comentou que tava com um projeto É, um assim e tal. projeto meio. Ele vai estar nos Novos Vingadores, a Sim. Era de Ultron. E também vai estar também num outro filme aí. Filminho? Um outro filme aí também que ele vai estar. Enfim, ele Sei. está tendo um dilema. Ele também fez o King Kong, que Ó. muita gente não sabe, ele fez o King Kong. Ou seja, em termos animais, ele é muito bom. Excelente. E ele destrói nesses filmes. Ele, pô, é muito bem. E ele não recebeu a indicação ainda por ser captura de movimentos e tal. É Então, aí que eu tô é falando. basicamente. Dá pra incluir Dá pra essa incluir também. categoria, Seria entendeu? uma categoria muito boa. Ele, por que ele não pode ser indicado a melhor ator? Se ele teve um trabalho muito duro de atuação, não é qualquer Que é pessoa uma que atuação consegue. física, entendeu? Ele tem que Isso. passar os movimentos de uma coisa que não é natural. Então, é um dilema. Basicamente, eu acho que os dublês também é uma. Outra coisa. Basicamente, é uma coisa Outra parecida. categoria que eu queria ver no Oscar é a melhor cena. Você tem melhor filme, você tem melhor ator, melhor atriz, mas não tem a melhor cena. Às vezes, cara, você não quer dar um Oscar pro Eli Roth, por exemplo. Ele fez o Albeck. É, que Mas um. todo mundo gostou daquela cena da mulher nua matando a outra mulher nua. É, isso daí. Ganharia o Oscar de melhor cena? Não sei, cara. Tem a Dos abertura. melhores peitinhos, talvez, né? Certamente. Dois. Não, eu faço gestos de dedos positivos, só que ninguém vê, porque isso é podcast. Não, mas tem a fotinho no YouTube, né? A gente pode colocar alguma coisa assim. Cara, tem a cena de abertura dos Cães de Aluguel, que foi muito legal, aquela conversa na lanchonete. Ah, outra cena, então ele seria um duplo Oscar, né? Porque em Pulp Fiction também tem uma É. cena muito boa da conversa entre os dois, também numa lanchonete, Porque que acaba Tarantino, num né? roubo. Então é muito bom também. E, cara, todo o diálogo do Dente, do Randall, no aquele Clerks, o balconista, tinha que ter ganhado um Oscar. Melhor cena. Eu não vi esse filme. Assista, pois é, excelente. Kevin Smith, que é a inspiração para esse podcast. Um abraço. Quem é Kevin Smith? Um diretor de cinema excelente. Brincadeira, gente. Um gordo. Olha! Ele é gordo, ele é gordo. Assim como eu. Não fale isso, ele fala que ele é um pouco expansivo. Eu tenho massa, eu sou denso, né? É, ele é diferente. Diferente. Outra coisa, melhor título. Melhor título? É. É aí que tá, cara. Propaganda de um filme começa no título. Mas seria um pouco... É subjetivo. Você pega O Senhor dos Anéis. Não ganharia o Oscar de melhor título. É, porque não seria O Senhor dos Anéis. Seria Lord of Kings. É, Lord of the Rings. Você pega, sei lá, Bruce Lee enfrenta o dragão bolado. Ganharia tranquilamente. Aí. Mas como seria em inglês? Bruce Lee fights bolado dragon. Upset dragon, sei lá. melhor trailer. Acabou. Pra acabar com essa... Com essa discussão, eu queria ver o melhor trailer, cara. Você lembra de Tron? O Legado. Você lembra que no trailer tinha uma senhorita Olivia Wilde muito bonitinha, de roupas coladas e brilhantes? Não é, lembro. Tinha, ela tava deitada no sofá. Sendo Olivia Wilde, né? Cadê o Oscar da Olivia? Cadê? Tá por aí, né? Cadê o Oscar da Olivia, cara? Enfim, Thiago. Chegou aquela hora. Qual hora? Não adianta fugir, não adianta se esconder, pois a pergunta do dia vai chegar e vai encontrar você. Pergunta do dia? Thiago, você está preparado para a pergunta do dia? Não. Mas se prepare. Se, vamos supor, daqui a alguns anos, você... Você é chamado pelo nosso amigo Spielberg pra atuar num filme e você ganha um Oscar de melhor ator. Qual seria o seu discurso de... O seu discurso ao aceitar o Oscar, digamos assim. De agradecimento. Seu discurso... Excelente, já. Seu discurso de agradecimento. Pensa... Bom, seria... Não fale agora. Ah, a tá. Resposta ah, tá. Desculpa. Só no final do... Só no final do episódio. Desculpa, suspense, né? Tem que criar um suspense, tem que dar um tempo pra você pensar na resposta. É bem Hannibal, né? E coisa, eu tenho que pensar num discurso que seja completamente oposto do seu. Sim. Zooey Deschanel, te amo. Não, não fale isso, cara. Não, depois do Idris Elba, eu tenho sérias questões de confiança com você, cara. Não, Idris Elba, eu sempre te ataquei. Galerinha, eu falo desde 5 anos. Eu falo muito mais do que 5 anos. Nossa. Eu falo desde que eu nasci. A primeira palavra que eu falei foi Idris. Foi Idris. Foi a primeira palavra que eu falei. E depois eu falei Elba. E depois eu fiquei Idris Elba, Idris Elba. Entendeu? Então, eu ganhei de você. Não pode ser, não pode ser. Idris Elba. Não, porque quando eu tava no útero, eu dei um jeito. Não, pare as máquinas agora. Para. Eu dei um jeito. Descrevendo minha outra sonografia, Idris Elba 007. Não, meu cara. Profético, entendeu? Você não entendeu. A minha mãe ela é espírita. Então ela foi numa sessão espírita quando ela tava grávida. Sim. Então eu ainda estava lá no céu, ainda como um anjo. Eu psicografei uma carta dizendo que Idris Elba ia ser o 007. Cara, quando eu tava em Valhalla com o Odin na minha última vida, eu tava conversando com o Odin. Pô, Odin, muito maneiro esse dia de hoje, né? Ele, claro, um dia excelente, Juan. Aí eu, pô, queria que o Idris Elba fosse o 007. Quem é Idris Elba? Eu, ele não nasceu ainda. Aí, não, fique tranquilo, Juan. Quando ele nascer, ele será o 007. Não, você não entendeu, cara. Quando Jesus Cristo criou a Terra, o céu, o mar, tudo, fez o Big Bang, tudo, eu cheguei pra ele como Adão e virei e falei assim, Idris Elba, aquele moço que você vai fazer, ele vai ser o 007. Cara, quando os gases estavam se comprimindo no universo, eu tava passando assim meio distante, flutuando no espaço, eu só gritei uma coisa, Idris Elba! Cara, então, junto com o Big Bang, eu tava lá. Vocês não tá entendendo como eu ganhei. Não. Como isso? Tô falando bem antes, o interior. Por exemplo, na época de Star Wars, que era uma galáxia muito distante, há muito tempo atrás. Não. Entendeu? E eu virei pra Darth Vader, pro Anakin Skywalker, criança. Criança. Criança. Ou seja, há muito tempo mesmo. Eu virei pra ele e falei que o Idris Elba seria o 007. Ele falou, quem? Idris Elba? Que 007? Eu falei, não é aqui, não. Era uma tal de Terra. Há muito tempo depois. Entendeu? Cara, antes da... No vácuo, entendeu? Do espaço. Antes do vácuo existir, o que tinha era um parque da Mônica. sabia? Olha! E eu trabalhava de... Era da Mônica mesmo ou era de outra? Era, não, era o Parque da Mônica mesmo, estranhamente. Olha! Antes de todo o universo que nós conhecemos existir, o que tinha antes, do vácuo, do nada, era um Parque da Mônica, que explica muita coisa. E eu pichava no, nas portas do banheiro Idris Elba 007, daqui a 800 milhões de anos. Cara, a gente vai ficar numa discussão aqui até. É isso mesmo, a gente tá 10 minutos competindo sobre quem ama mais o Idris Elba. Tá, ó, vamos pra acabar. Pra acabar. Khal Drogo. Lembra do Khal Drogo? Não, lembro. Game of Thrones, aquela coisa linda. Tá, tem o Dragarys? Tem o Dragarys. Aqui é tipo o filho dele. Quase, mais ou menos. Mais ou menos filhos dele. Então, tem tatuado na escama do Dragarys, Idris Elba, 017. Quem fez a tatuagem? Fui eu. Mas na casca do ovo eu também escrevi. Buf! Acaba, parou. Acabou. Vamos chega! Falar. Vamos falar de Oscars, entendeu? Não, mas Idris... Eu vou falar primeiro aqui, então. Idris Elba vai ganhar o Oscar de melhor ator daqui a alguns anos, fazendo 007. Ele vai ganhar o próximo Oscar fazendo Heimdall, excelente peça da história mágica. Enfim, Thiago, eu fiz o... Quando a gente tava assistindo o Oscar, entendeu? Eu fui anotando os concorrentes e os vencedores. Eu achei que seria legal a gente analisar o Oscar com muito preconceito. O que você acha? Preconceito? É. Eu ouvi preconceito. Preconceito. Então tá, preconceito. Se é preconceito que você quer... Não, não, eu não quero preconceito. Eu quero analisar com preconceito. Tá. Vamos lá. Na categoria de melhor filme, Thiago, nós temos Sniper Americano. Muito bom. Assisti. Tu assistiu? Assisti também. Bebê. Birdman. Não, aquele bebê é sensacional. Vamos para. O bebê. Vamos falar do bebê primeiro. Vamos falar do bebê. Que merecia um Oscar só pelo esforço do... O melhor bebê da história dos filmes cinematográficos da história do mundo. No mínimo. No mínimo. Nem Jesus Cristo, no barro, faria um bebê tão lindo. Eu nunca vi tanto realismo assim, entendeu? Deus criou a vida e tudo, certo? Oh, é, mas Bradley Cooper conseguiu dar a vida a um boneco. Isso aí. Bradley Cooper é o novo... Messias. Novo Jim. Ele, assim, ele é Messias. Para os nossos amigos pagões, vamos lá. É isso aí. Ó, Sniper Americano, um ótimo filme. Excelente. O bebê também é ótimo. Lindo bebê. Birdman. Quando eu for pai, eu quero ter um bebê assim. Ou não. É, não precisa ser um pai pra ter aquele bebê, mas tudo bem. Quando eu tiver 10 centavos sobrando, entendeu? Tivemos Birdman. Eu ainda não assisti. Eu assisti. Assistiu, foi bom? É, legal. Isso aí. Entendeu? Eu gosto do Michael Keaton. Então, que é o Michael Douglas. E a nossa querida Emma. Maravilhosa. Quem não conhece é a Emma. Perfeição. Eu tenho que falar o sobrenome dela. Então é Emma Stone. Emma Stone. Então um beijo pra Emma Stone. Beijão. Ela que cospe bastante no filme. É muito bom. Tem gente que gosta. Ah. Sei lá. Alô, Emma Stone. Dá aquela ligada. Aquela cuspida pra você. Eu tenho capas de chuva em casa. Se você tiver. Enfim. Próximo concorrente. Boyhood. Boyhood. Cara. Da infância e juventude. Eu amo... De verdade, talvez mais que eu ame Emma Stone, o Richard Linklater, que foi o diretor. Ele dirigiu Donnie Darko. E ele tá gravando... Que filme esse Donnie Darko? É um excelente filme com... Jake Gyllenhaal. Olha. E ele tá fazendo esse filme há 12 anos. Só 12 anos? Só 12 anos. Então, merecia alguma coisa? Merecia. Não sei se ele ganhou ainda, a gente vai falar disso e o ganhador. Vamos criar um suspense pro pessoal que ainda não assistiu o Oscar. É, não assistiu, mas nem ficou sabendo dos acontecimentos, né? É, alguém que vive numa bolha, talvez, que escute o podcast. quem não viu referências, vai aparecer uma fotinha. Tá de uma aparecendo bolha. Agora, vocês estão vendo aí. De um tal do time. Time bolha. Tudo nosso. Depois veio um dos grandes sucessos do Oscar, a gente vai ver por quê. Uhum. O grande Hotel Budapeste. Eu assisti, eu achei um filme muito bonito. Mas antes de você falar o que você... Sim. Tinha o Liam Neeson, né? Gosto bastante. Não é o Liam Neeson. Eu acho que é o Liam Neeson, mas não, beleza. Liam... Diga lá. Enfim. Um beijo para o Wes Anderson, que fez um belo filme. Eu achei a fotografia muito bonita, cara. Muito boa, a história é leve. Eu merecia ganhar vários Oscars, infelizmente. Ninguém não... sabe. Vamos criar um suspense. Tá bom. É, então tá. É, mas um grande filme. Um beijo pra ele. Entendeu? Continua fazendo os filmes assim que a gente adora muito. Te amamos. Enfim, o próximo filme é O Jogo da Imitação. Imitation Game. Eu comecei a assistir com o Cumberbatch, né? Quem não gosta de Cumberbatch hoje em dia? Pra quem não... Revivendo manhã, aqui, eu ele adoro é um pouquinho de Cumberbatch com o meu cereal. Olha, muito bom. Ele que faz o Sherlock na série. Sherlock. Dizem que ele é muito bom. Eu não vi ainda a série Sherlock, infelizmente. Perde pro John Lee Miller, mas ele é um excelente Sherlock. Ele é o nosso querido Smaug. É verdade. Olha, Smaug. Um beijo pra Smaug. Adoramos dragões. De verdade. Do coração. Do fundo, da alma. Isso aí. Eu ganhei. Ó. Eu gosto tanto de dragões que eu escrevo os meus cadernos, tipo, eu coração dragões. Não, você não entendeu, cara. Lá atrás, há muito tempo, cara, quando eu já gostava de dragões. Quando tinha um vácuo chamado Gnungagap, eu, tipo, pensava nos dragões. Não, era qual o nome? Gnungagap. Quem sabe, sabe. Mas você não entendeu. Quando... criação de tudo, o que leva ao próximo filme. Ó, oh, que gancho. A criação de tudo. A teoria de tudo. A teoria de tudo, que é o filme do... daquele cara que eu esqueço o nome. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Grande Stephen Hawking. Tá mandando um abraço agora? Ele mandou um abraço, mandou um abraço. Vai dar um trabalho pra fazer, mas acho que a gente consegue. The question of whether God is bound by the laws of science is a bit like your question. Can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? I don't think it is very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Ele é muito sarcástico. Nossa, cara. Quero ser assim quando eu crescer. Ops, não. Enfim, é um bom filme também. Entendeu? É um filme biográfico, né? A gente já conhece. Biografia. Tem algo, o Oscar tem essas peculiaridades, né? Tem certos filmes que dão muito certo no Oscar. Um deles é os filmes biográficos. Tivemos o Jogo da Imitação, muita gente não sabe, mas também é um filme biográfico. Sim, sim. Tanto que qualquer filme sobre a Rainha da Inglaterra acaba ganhando um outro Oscar. Isso. Então, a gente lembra do Discurso do Rei. É, Colin Firth. Aquela vozinha dele? Como? Firth. Qual é o sotaque dele? O Colin Firth, ele tem uma coisa meio britânica acontecendo, mas é um britânico mais postezinho, entendeu? Então, se ele fosse falar, sei lá... I love the dragons. I love the people. They have a girlfriend. Cause I'm gonna find her. And I'm killing her. É isso aí. Muito bom, cara. A gente tem. Voltando a essa teoria de tudo. Okay. O próximo filme indicado foi o Selma. Esse eu não assisti. Esse eu assisti. Foi assim, eu não gostei muito. É também um filme biográfico, né? Também é um filme biográfico. Foi um filme bem técnico, assim. Se você olhar do ponto de vista técnico, ele é um filme excelente, mas história faltou um pouquinho de enredo. Olha. Até porque é biográfico, né? Então a gente não pode exigir muito. Não, mas tem certos filmes biográficos que são. Tem história no Oscar, né? Um deles eu gosto muito, eu assisto quase todos os dias, que é o Ray. Ray? A história sobre o Ray Charles, feito pelo Jamie Foxx. Falando em Ray? You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so. I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Olha! É. Grande Way! Apareceu um Way só pra dar um alô pra gente. Muito bom, cara. E por último, mas não menos importante, talvez o melhor filme daqui. É sério? Eu gostei demais desse filme. O qual seria? Whiplash. Whiplash. Em Busca da Perfeição. Quem não assistiu, baixe agora. Ou no T-Pirate. Não. Aqui não veio no Brasil ainda, então busca no T-Pirate.se agora. Que... Agora é .se, galerinha. Fiquem ligados. Então, T-Pirate, que se você quiser baixar aquele pornô gostoso, está lá. Não. Acessem, crianças. Fazem o podcast, acessem o www.turmadamonica.com.br. Exclui, né? Corta, né, aquela parte. Não, deixa, eu vi se é melhor. Vai ser? Ou não. Enfim, busquem, baixem, acessem Whiplash em Busca da Perfeição, que também não é um filme biográfico. Não é um filme biográfico, mas conta com o participante na lista. Quem foi o ganhador? Quem foi o ganhador? Rufem os tambores? Temos? Temos tambores, o pessoal tá vendo no fundo. E Infelizmente não o tambor do Whiplash, eu gostaria de ressaltar, mas tudo bem. Eu ainda não vi, eu tô meio perdido. É, quem ganhou foi Birdman. Birdman ganhou o melhor filme. Vamos comentar um pouco sobre Birdman? Birdman ganhou, foi merecido, não foi? Você gostou bastante do ano. Eu gostei do filme, mas eu não daria o prêmio de melhor filme. Não, você gostou do Whiplash, né? Eu gostei muito do Whiplash. Apesar dele ele correr por fora no Oscar, eu gostei muito do Grande Hotel Budapeste. Achei um ótimo filme. Ele poderia ser eleito o melhor filme. O Budapeste, né? Foi mas bom. O Budman teve aquela coisa, ele foi feito todo em plano de sequência. Ele é um filme difícil de ser de Oscar, né? Se a gente for parar pra pensar. Foi feito com esse intuito mesmo. Ele é muito, nessa parte, o Birdman, ele é bem a história do artista. Quem não lembra desse filme, Artista, é de 2011, que também ganhou o Oscar em 2011. Ele também é muito aquela jornada dos atores, mostrando como é a vida dos atores, de Hollywood. Então, o pessoal, aqueles velhinhos lá do Oscar que decidem, eles gostam muito disso. Do puxa-saquismo, como dizer assim. Então, são fato. Aqueles filmes que ganham um certo apreço da banca, né? Isso. Ótimo adjetivo que você tem. Oh, muito, muito obrigado, senhor Thiago. Enfim, destrinchamos o melhor filme. Vamos para outra categoria muito importante. Sim, sim. Que foi melhor diretor. Melhor diretor. Eu fui torcendo pelo Linklater, né? Linklater? Que é o meu diretor favorito. Mas ele, infelizmente, não foi indicado. Não foi nem indicado, impossível. Deixa não eu dar uma olhada foi nessa indicado. Lista. Ele fez um filme que levou 12 anos pra filmar e não foi indicado. Foi aqui, ó, Linklater. Richard Linklater. Ah! Fez parte. Não, tá. não me dê susto. Enfim, foi pegadinha. Uhum. Enfim, vamos começar com ele, então. Richard Linklater. Fez filme de 12 anos que a gente já falou. A gente já falou na categoria anterior. Boy merecia Hood. O Oscar. Tô torcendo Isso. por ele. Teve também o Bennett Miller. Sim. A Foxcatcher. Você um viu filme o Foxcatcher? Eu não vi ainda o Foxcatcher, mas todo mundo falou muito bem. Ele é um filme bom, mas a escolha do elenco foi completamente errada. Teve aquele cara, aquele outro cara, e teve aquele outro cara. Esse cara, o primeiro cara, ele faz filmes de comédia, que eu esqueci o nome dele. Ele fez o Agente 86. Ah, ele fez também o vídeo o de 40 Steve Carell. Steve Carell. Mas Carell. Ele tá muito bem no... No filme, naquele filme. Ah, aquele tá lá, bem. Né? Mas e dizem que ele tá muito bem também no Fox Não, Sketch. Ele tá atuando bem pra caramba. Teve aquele outro cara que fez aquele... Nossa. Anjos da Lei. Anjos da Lei. Qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Nossa. Ah, enfim. É aquele cara lá. E eles fazem um filme um pouquinho mais voltado pra ação ou pra comédia. E foi estranho ver eles atuando num drama. Não achei uma escolha sábia do elenco. Falei. Enfim, olha. Outro candidato ao prêmio foi o Wes Anderson, pelo Grande Hotel Budapeste. A gente sim, acabou sim, de falar. Você gostou bastante? Eu um ótimo gostei, filme. Sim. A direção e dele é o Wes Anderson, né? Não precisa falar muito. Quem não conhece o Wes Anderson, procurem filmes do Wes Anderson. Pesquisem. Vocês vão gostar muito. Outro candidato? O outro candidato seria o Morten Tidlund, que fez o jogo da imitação, o Imitation Game. Também é um bom filme. Eu não vi, não sei dizer. Sim, mas vi, a direção não foi o... Não, ficou meio confuso o filme assim. É. E por último, mas não menos importante, e foi o ganhador. Quem foi o ganhador? Tambores. Sim. Foi ele, o diretor Alejandro González Iñárritu. Arriba! Conhecido como Babel. É mesmo? Não, não ele é conhecido aí, né? Como o diretor de Babel. Ah, eu achei que o apelido dele fosse Babel. E aí, Babel, como é que você tá, cara? Também poderia ser, né? Talvez. Babel, beijo pra você. Beijo, Babel. Ele é mexicano e foi o ganhador do Oscar. Ele dirigiu Birdman. E foi um bicampeonato do México, vamos dizer assim, porque ano passado, quem não lembra, o melhor diretor ganhou o... Eu esqueci o nome dele. Que ganhou. Eu gosto que ela se convertendo do Oscar, a gente esquece o nome de todo mundo. São muitos nomes, cara. São muitos. Ele ganhou por Gravidade. Ah, eu esqueço o nome dele também. Mas eu sei quem é. E Gravidade foi um filme muito, muito legal, assim. Eu gostei bastante. Não do enredo, é o clássico filme Avatar, né? Ele não tem muita história, mas os efeitos especiais são excelentes, o filme é muito Ah. bonito. Tem Sandra Bullock, que é legal, eu gosto bastante dela. Perdida no espaço, hein? Perdidos no espaço, com R2-D2, tocando o baixo, pom pom pom pom. Olha! Ah, a gente lembrou agora o nome Qual o do. nome O do... Voz do Consciência É, veio, né? Como se... veio, baixou aqui e falou. O nome dele é Afonso Cuarón. Ah, fom... O Fonfon. Quem não lembra do Fonfon? Foncinho. Quem não lembra do Fonfon, gente? Foncinho, pô. Um beijo Melhor. pra ele, Afonso Cuarón. Beijão, Afonso. Desculpa. É, perdão aí, mas tudo bem. Ele foi o ganhador do ano passado por Gravidade. E esse ano quem ganhou foi o Iarrito, mais conhecido como Babel. Um grande papel. Ou Birdman. Ele ganhou por Birdman. Enfim, melhor atriz agora. Melhor atriz, eu vou cobrir essa categoria porque sabe como é que é, né? Cara, nós temos a Marion Cotillard em 2 dias, uma noite. Assistiu esse filme? Não. Eu assisti, eu não gostei. Felicity Jones, com a teoria de tudo. Foi uma boa atuação, apesar de ser aquela atuação bem burocrática, né? Porque ela fez a Foi, mulher. ela tava ali. Ela fez a mulher do Não, principal, eu né? acho que não Então. foi válido assim pra ser melhor atriz. É. Então. Temos a nossa querida Julianne Moore. Ah, essa daí. Para Sempre Alice, foi o filme É dela. cadeira cativa, né? Ela tem que estar ali, né? Todo ano. A Rosamund Pike, lindíssima Rosamund Pike, fez Garota Exemplar. Outro filme com Ben Affleck, que, né? O Gente, Golden Ben Affleck, Girl. né? É isso aí. E a Reese Witherspoon, aquele queixo. Tentando bicampeonato, né? Tentando bicampeonato com Livre. Quem não sabe, ela foi a ganhadora do Oscar 2006, se eu não me engano, por Johnny June. Sim, Um sim. ótimo filme de Johnny June. Também, Johnny Cash, né? Tá sempre aí Isso. pra. Hello, my name is Johnny Cash. Johnny Cash. É isso aí. Pra você, Thiago, quem você acha que tinha que ter ganho? Olha, a Reese Witherspoon, ela fez aquele filme também pro Oscar, né? A É. jornada da protagonista, tal, tendo que viajar sozinha, em busca dela mesma. Tem algumas cenas de sexo muito boas desse filme, Que é legal. que é legal também, contribui. Tô brincando, gente, tá? Contribui Mas pra contribui você assistir, para os. passar 1 hora e meia vendo. É, muito boa. Mas a Reese Witherspoon tá muito boa nesse Ela é filme. sua aposta pro Oscar, então? Não, Não? porque a Julianne Moore, eu não sei se falei o nome dela certo, minha Sim. dicção está horrível hoje, mas tudo bem. A Moore, a grande, ela fez Hannibal. Sim, ela. E parece que. Até parece que você assistiu o Oscar, Thiago, porque foi Parece, ela a né? ganhadora. Parabéns pra Julianne Moore, que ganhou com Para Sempre Alice. Esse filme é muito interessante, que ela é um filme também pro Oscar também. Foi feito pro Oscar. Foi porque ela descobre que tem Alzheimer, então ela tendo que lidar com a situação, ela toda em todas as etapas do Alzheimer. É muito interessante esse filme. Quem não viu ainda, assista. Sim. Vamos agora, falamos das atrizes. Por que não falar dos atores? Atores? Os atores. Categoria de melhor ator. A cobertura do Oscar do RPG Mania. O primeiro candidato é aquele que a gente esqueceu o nome, lembra dele? Ah, lembro, aquele cara. Cigarro de Oscar é sempre muito relevante, cara. Olha a reflexão, a gente ficou aqui É. horas ouvindo esse cara Poxa, de hoje. Cigarro de Oscar podia falar o dia inteiro que eu ouviria. Também. Imagina um dueto dele com a mina do Google. Nossa! Se você quiser, a gente faz, cara. O nosso editor aqui está um pouco. Apreensivo, talvez. Mas eu acho que dá pra fazer. Cigarro de Osh, desculpa pela hora extra. Mulher do Google. Vai! Tudo bom, NPCs, hoje, além de lembrar o pessoal para acessar o mais perfeito site de toda a galáxia, que é o www.rpgmania.com.br, eu vou entrevistar uma pseudo-celebridade do podcast Cigarra Joshi. Como você conheceu os meninos? Sério? Ao ar livre? Que legal! Então, conta para a gente, qual é o seu salário? Nossa, realmente os meninos não poupam despesas. Você já trabalhou com lendas de Hollywood e Bollywood. Por que você continua com o podcast? Mesma coisa comigo. O suprimento de substâncias ilegais é o melhor benefício que os meninos pagam. Então é isso. Cigarra Josh, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos. É nóis. Muito bom, cara! Uau! Sensacional. Não, eles tinham que fazer... Eles tinham que cantar música dos anos 80, ia ser legal. Pro próximo. Até para alguns meses à frente, quando eu tinha próximo, mais legal. Pro próximo, a gente vai falar, vamos fazer um dueto legal. Vamos pensar, vamos cantando pensar cantando Here a Moment, lembra? Oh, Here a Moment. Ou cantando Aja. Oh, ia ser sensacional. Aja, muito bom. Turno Japanese, lembra? Lembro, pô, como? Como? Como não? Ah, enfim. Melhor ator, melhor né? Melhor ator, vamos pra encerrar a cobertura com as principais categorias. Enfim. Melhor ator. Daquele cara que a gente esqueceu o nome, sim, foi sim. O primeiro candidato. Steve Carell. Steve Carell com Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. Ele ficou muito parecido com... Esse é também uma história biográfica do treinador. O treinador existe mesmo e ele fala daquela sim, maneira. Sim, sim, foi um acontecimento real, né? É, ele fala daquela maneira estranha mesmo, o técnico. Então ficou muito parecido. Então só por isso já valeria já um reconhecimento. Lógico. Pela atuação dele. Temos também o Benedict Cumberbatch, claro. Com o jogo da imitação. O Benedict Cumberbatch, ele está se tornando um cadeira cativa no Oscar. Ele está já algumas temporadas, alguns anos ali presente, batendo, né? Na porta do Oscar de melhor ator. Ele vai, uma hora ou outra ele ganha, uma hora ele consegue. Isso aí. Talvez ele ganhe com o fazendo o Doutor Estranho. É verdade. Pra revolucionar o Oscar, né? Seria interessante ver seria ele ganhando. Só ele ver ele com uma mecha branca já vai ser arrepiante. Enfim, um outro... Vou falar um pouco da atuação do Benedict Cumberbatch. Sim, sim. O pessoal... Uma atuação dele é boa, entendeu? Mas muita gente comentou que já viu ele fazendo isso no Sherlock, entendeu? O que? É a atuação dele, a forma dele de atuar. Sim, sim, sim. Então não foi aquela revolução. Basicamente ele foi o Benedict Cumberbatch. Ele é o Benedict Cumberbatch enquanto é um personagem, né? Então ele basicamente não foi tão... Um outro candidato foi o Michael Keaton, pelo Birdman. Que foi também bem, entendeu? Foi mais um prêmio pra ele, que ficou muito tempo fora do circuito. É verdade. Lembra dele no Fantasma Se Divertem? Quem não lembra dele? Claro, Beetlejuice, só não pode falar a terceira vez. É. E ele foi o lendário Batman também, quem não lembra, né? O lendário Batman. Batman Retorno, quem não lembra daquele Batman filme? Batman Retorno. Michelle Pfeiffer? Sempre. Amo você. Um beijo. Alicia Silverstone. Uma turma. Um beijão como Poison Ivy. Pô, aquela musiquinha. The Pulp Fiction. Pompeu, pum, pum. Sim. Uau, ó, em breve RPG Bania Band. RPG Bania Do It Alive. Olha, fazendo história. E por último, ou melhor, por penúltimo, tá? Bradley Cooper por Sniper Americano. É um outro ator também. Ele tá tentando, ele tá tentando forte. Batendo na porta ali do Oscar. Lembramos que ele já foi candidato ao Oscar pelo... Lado Bom da Vida. Lado Bom da Vida. Não ganhou. Bateu na trave. Ah, nunca ganhou um Oscar, seu lixo. Mas ele tá aí batendo na porta, uma hora também ele ganha. Ele, tá, ele provavelmente vai ganhar pelo Guardiões da Galáxia 2. Quando ele fará o Rocket Raccoon, ele vai ser eleito. Será? Tipo, já inclui aquela categoria de melhor personagem CGI, né? Melhor dublê. Isso. Vai ser um Oscar duplo pra ele e Andy Serkis. Ó... E uma menção honrosa para o Vin Diesel como Groot. Que é uma atuação estupenda. Vin Diesel que joga um RPG muito bolado. Muito bom. Muito bom lembrar dele. Ele vai estar no Oscar como Groot. Que é o poeta de três palavras. Ele é. I am Groot. Um dueto dele com o Rodo, a gente já imaginou algumas vezes. Várias vezes. O Rodo, imagine o Rodo ganhando um Oscar. Imagine ele falando aquelas palavras emocionadas na hora do Oscar. Rodo, ele chorando enquanto fala. Rodo. Ele lembrando que é DJ na Filadélfia. A Filadélfia não. Finlândia. Um pouquinho mais distante do que... Um pouquinho mais distante que a Filadélfia, mas tudo bem. É ali perto, né? Mas é tudo com F, né? É tudo com F. Enfim. A gente rodou pelo Rodo. Ó! Oh. Gostou, né? Enfim, a gente deu aquela volta grande pra chegar para o último candidato. Quem é o último candidato? Ed Redwine. Oh, ou melhor, fez o... Redwine. Ele é o que fez... A teoria de tudo. Ah, o Ed Redmayne. Fez o texto. Ele fez o Stephen Hawking, né? Só isso. Só. Ele ficou lá, a atuação dele foi bastante física. Aí como a gente tá falando lá do Edson, a situação dele foi muito física. Ele tinha que ficar mais de 7 horas na mesma posição, lá usando um aparato que criaram pra ele ficar daquela forma do Stephen Hawking. É uma coisa que exige muito do ator, né? Isso. Imagine como ele ficou com dor nas costas, né? Porque só isso que eu te digo. Então, e ele foi o vencedor do Oscar. Ele que ganhou o Oscar, então foi... palmas para... do macaco para ele. Ed Redmayne. Isso. Acho que é basicamente isso, né, Thiago? As principais categorias já foram. Não, tem as outras duas principais. Existem mais categorias, mas eu não sei se é. Nós temos tempo. Temos tempo para ator e atriz coadjuvante. Pode ser. Entendeu? O melhor ator coadjuvante, a gente vai passar um pouco mais rápido. Estava entre Robert Duvall para O Juiz. Uma ótima atuação dele. Ele basicamente foi o Robert Duvall. Sim. Tem o Ethan Hawke pelo... Boyhood. Excelente. Uma atuação de 12 anos. 12 anos atuando, cara. Tem o Edward Norton, que muitas garotas definem como a melhor ereção ao vivo na história de um filme cinematográfico. Ou melhor, um filme tem que ser cinematográfico, então... Nem sempre. Então, tá aí. A melhor ereção ele já ganhou. Vamos ver se ele ganha o melhor ator. O Mark Ruffalo, que tá muito bem também. Em Foxcatcher. Mark Ruffalo. É isso. Tinha esquecido. Esse é outro cara, tá vendo? E o J.K. Simmons. Que fez o Whiplash. Filme... É, você gostou bastante do Whiplash. Eu gostei muito do Whiplash. E ele foi o campeão. Ele ganhou o Oscar. Sensacional. Ele tinha ganhado o Oscar de melhor ator. Melhor filme da década. Ele foi muito bom. Foi muito bem no filme. Ele atuou bastante. De assustar. É. Lembrando que ele foi o... Ele fez o Homem-Aranha. Né? Então... Aquele cara lá do Homem-Aranha, né? É. Enfim, a melhor atriz coadjuvante... ficou entre a Laura Dern, por Livre. Que fez Jurassic Park. Gostei muito do papel dela no Livre. Foi. A Keira Knightley, por O Jogo da Imitação. Eu não vi, assim. Suponho que ela tenha atuado bem. A Emma Stone, por Birdman. Lógico, né? E a Meryl Streep, por Caminhos da Floresta. A Meryl Streep foi nada mais, nada menos que a 19ª indicação dela ao Oscar. Tem que ter, né? Tipo, Oscar a gente já sabe que a Meryl Streep cadeira tem que cativa. Na... Ela ganhou 5 vezes, parece. 5 vezes não. 3 vezes. Desculpa. Meryl Streep tá sempre ali na... Tá sempre ali na Ela Globo. Mora ali naquele teatro, entendeu? Não, ela mora naquela cadeirinha ali, com o nome dela, atriz. Melhor atriz, melhor. Tá só esperando pro próximo. E por último, a Patrícia... Arquette. A Patrícia Arquette. Gosto muito da Patrícia Arquette. Ela faz aquela série Medium. E ela fez o Boyhood. Boyhood. Tava sensacional no Boyhood. E foi a campeã. Lógico. Foi a vencedora. Pelo menos um prêmio esse filme tinha que levar. Tivemos várias outras categorias. São outras categorias, infelizmente. A gente não tem muito tempo pra cobrir todas elas. Mas eu falou muita besteira. Eu vou, é verdade. Eu vou passar aqui as menções honrosas, é claro. Só os vencedores. Sim, o melhor longa de animação teve Operação Big Hero como vencedor. Foi muito legal, eu gostei bastante. O melhor documentário, longa-metragem, tava muito concorrido. Tinha o Sal da Terra, que eu gostei bastante. E quem ganhou foi o Citizen 4. Melhor longa estrangeiro, esse aqui eu vi quase todos. Teve Leviatã da Rússia, Tangerines, que foi da Estônia, Relatos Selvagens, da Argentina. Mas quem levou a estatueta dessa vez foi Aida, da Polônia. Você viu, assistiu um... Eu assisti quase todos eles. E... O único que eu não assisti foi Timbuktu, que foi um filme independente da Mauritânia. Que muitos desses filmes, se vocês quiserem pesquisar, a gente vai estar lá no podcast, vai ter a lista completa dos vencedores. Sim, você vai ver tudo... Dos indicados e tal. Que se vocês, muitos desses filmes não foram lançados aqui no Brasil ainda. Então, você pode achar o filme aqui, a legenda, você... Procure em algum outro lugar. E normalmente, se tá na internet, vai ter uma equipe fazendo uma legenda mais... Profissa, né? Sim, sim. E é claro, o Grande Hotel Budapeste ganhou melhor maquiagem e cabelo. Não, os Oscars, categoria... Os Oscars, assim, técnicos, o Grande Hotel Budapeste abocanhou o gosto desse filme. Com muita voracidade. Olha, gostou, né? Tá. Como aquele bolo do filme, quem não viu ainda, você vai ver um doce. Que tem nesse filme um doce artesanal lindo e, porém, muito gostoso do Grande Hotel Budapeste, que é muito bom também. Enfim, os maiores indicados do Oscar 2015 foram o Grande Hotel Budapeste, o Birdman, com 9 indicações cada um. Sim. O Jogo da Imitação, com 8. E seguidos por Boyhood e American Sniper, ou Sniper Americano. Com 6. E os principais ganhadores foram o Birdman e o Grande Hotel Budapeste, que dos 9 indicações que eles tinham, eles ganharam 4, então uma ótima média. Uma boa média. E o Whiplash, com 3 prêmios, a maioria deles técnicos, e o melhor ator coadjuvante pelo J.K. Simmons. Um beijo para J.K. Simmons. Um abraço com 45 centímetros de distância. E uma careca de distância também, que ele tá... A careca dele tá lustrosa, bonita. Né? Ó, refletindo todas as luzes. Enfim, esse foi o nosso... Antes de terminar o episódio, claro, Thiago, não adianta... Ah, tá, desculpa. Então voltem a fita, por favor. Volta a fita. Enfim, continue. Thiago, não adianta fugir, não adianta se esconder. Chegou aquela hora do programa que vai complicar você. A hora da pergunta do dia. Uau! Thiago, você está preparado? Não. Está preparado mesmo, cara? Não. Ah. Enfim. Se você ganhasse o Oscar de melhor ator, qual seria o seu discurso para receber o prêmio? Simples. Família, eu te amo. E... Só? Somente? Seria também... Plateia, eu te amo. Ok. RPG Mania, estamos juntos? Sim. Entendeu? Galera do Estranho Muito de Jack, fiquem aí. Sempre bom. E assistam a série animada do Homem-Aranha. Ó, passou várias recomendações no seu discurso, né? Foram. Ah, e lógico, né? Idris Elba, próximo ano nasceu. Eu não acredito, juro que eu ia falar isso, cara. Eu tava aqui pensando, toda hora. Pra arrematar? É só isso. Pra arrematar. Claro, né? Eu falei primeiro. Enfim, o meu discurso vai ser um pouquinho diferente, sabe por quê? Por quê? Só para ser do contra. Eu ia falar, primeiramente eu quero agradecer toda a equipe que trabalhou no filme. Quero coxinha agradecer... nessa sua graça. Não, para começar bem, entendeu? Quero agradecer a Meryl Streep, que tá ali sentada, um beijo Meryl. Quero agradecer a Renée Zellweger, que me ajudou durante toda essa jornada. Como ela ajudou? Enfim, não vamos falar sobre isso. Acessem o www.rpgmania.com.br e no início do universo, quando eu era uma pequena partícula de poeira, eu tinha tatuado na unha do meu dedinho do pé Idris Elba 007. Pro RPG Mania, meu nome é Juan Carlos. Meu nome é Thiago. E essa disputa eterna, quem falou primeiro Idris Elba 007, foi eu, gente. Fui eu, na verdade. não sei porque eu faço a contagem, sabe, antes da gente gravar. Não faz sentido nenhum, né? Só pra parecer um diretor de cinema. Tipo, um, dois, três. Tipo, eu consigo editar, consigo colocar silêncio antes. Não sei porque a gente faz isso. Mas vamos lá.